que se passa em sua vida neste momento. Quero saber qual a razão do seu lamento. Por que chora às vezes sem saber por quê? Se não entendes que por você um dia alguém muito chorou para dar vida à sua vida. Que tu fosses tão feliz como eu sou. Deus te ama e não entende o que ele quer contigo. Apenas abra o teu coração, amigo, e deixa ele tomar conta de você. Que deixaste Cristo penetrar e fazer morada no seu coração. Agora entendes e reconheces como é grande o amor de Deus. Só por nos amar entregou o Filho. Hoje vejo que é.